Em casa de um certo Simão, a pecadora Madalena ali entrava sem licença, alvo de murmuração, porque de perto ela queria conhecer Jesus um dia, oferecer-lhe uma unção. Naquele instante o surpreendia, pois então ela trazia um vaso de pedra. Os meus pés teu pranto molha, te darei o meu perdão. Madalena, Madalena, tu tens sorte neste mundo, serás uma testemunha da minha ressurreição. Cheiro forte saía do perfume da unção. Enquanto os pés de Cristo ungia, dos olhos também caíam lágrimas no coração. O que a levou ao sacrifício, sem palavra ela dizia, da profunda gratidão. Até parece que sabia, pela cruz ele trazia o mundo inteiro. Teu pranto molha, te darei o meu perdão. Madalena, Madalena, tu tens sorte neste mundo, serás uma testemunha da minha ressurreição. Ele levava, ela por ele chorava, era grande a sua dor.